salve. Aqui é a rua de terra, a elegância e a deselegância da periferia, morou? Aqui é cadeia, a sintonia é uma só. SP, Botucatu, interior, a nossa forma de expressão. Infelizmente, sentindo na pele, ladrão.